Episódio 1. Pífaro. Dos Montes Pastoris à Sala de Aula. Se os bombos saírem, a tocar os bombos. Os bombos e as caixas, se não levar um tocador de pífaro, aquilo não tem graça nenhuma. Este aqui é melhor do que este, mas os pífaros de pau é melhor do que isto. Isto aqui é dratão. Isto é a pífara de latão. E de vez em quando, para adequar, tenho que meter aqui uma pinga de jeito aqui para baixo, para a bolsa mais toeira e tocar melhor. Quer dizer, ao tocar muito, põe-se secos. Portanto, o amigo já está a ver. Isidro Fernando Gil, muito ano, 90, meu pai morreu, tinha 3 anos, e de maneiras que andava aí para essas terras fora a pedir esmolas, para comer uma fatia de pão, umas batatas, umas cebolas, uma pinga de azeite, tudo isto. E então cresci e fui para pastor a guardar cabras. Aqui a quase toda a gente, a maioria das pessoas, tinham rebanhos de gado. Tinham rebanhos de gado e quem guardava o gado tinha pífaros. Andava aí para essas serras, ouvia-se os pífaros num lado, ouvia-se os pífaros no outro, tudo atrás das cabras e a tocar o pífaro. E eu então, os pífaros que comprei lá na Santa Luzia, era um pífaro de pau, os pífaros eram todos de pau, bons. E eu então guardava as cabras daquela gente e lá tocava o pífaro e dali é que eu ia aprendendo mais músicas, porque ouvia as pessoas às vezes a cantar e as pessoas cantavam e não era preciso saber a letra. Basta a gente saber a música, e a gente sabendo a música toca o tom, chama-se aquilo o tom, a música. Tocava para aquilo, e então sabia, tocava modas, que era uma maravilha, atrás das cabras. A mim ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho, por isto. Era uma envergonha de dizer. Não, agora já não há nada, isso já acabou. Aqui é raro. Se calhar na Barroca, nem que há uma pessoa que tenha cabras. Aqui na Barroca, havia cá os bombos dos casados e os bombos dos solteiros. E então, ao desafio, um tocava para o bombo dos casados, outro tocava para o bombo dos solteiros, a dar voltas aí às ruas. Dava a gente voltas às ruas. E aí num largo, por exemplo, num largo aqui da Casa Grande. Era de onde eles se juntavam ali e cada um esticava ali as unhas a tocar o bombo e tocava para os solteiros. É, a gente tocava aqui, foi gratuito e às vezes para bailaricos que se faziam a dançar aqui no largo aqui da igreja, às vezes, é claro, não havia música, pois claro, a gente até tocava o pífaro e dançavam antigamente, anos largos, e tocava-se o pífaro e dançavam ao toque do pífaro. Oh, mas já viste como é que é a vida? Ti, trili, trili, ti, trili, trili, ti, ti, trili, trili, ti, ti, trili, trili, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, O modo do bombo era assim. É assim, cada tocador é um tocador. Os grandes pifareiros versados na música do pífaro, eles é como as peças de Lego, é como um puzzle. Eles conseguem brincar com as frases e fazer um jogo dentro daquilo que é as peças que compõem os compassos. Okay? Há coisas obrigatórias, a chamada é obrigatória, mas depois o desenvolvimento, eles conseguem comutar umas coisas com as outras. E não é uma versão trancada. Eles dão-se essa liberdade. E depois há versões mais complexas e versões menos complexas. A da barroca, por exemplo, é uma versão que repete a frase. E não tem o tarará, tarará, tarará, tarará, tarará, tarará, tarará. E aqui entra o bombo, ok? Então, eu sou o Bruno Fonseca, tenho 47 anos, nasci em Castelo Branco, mas o meu conselho de identidade é o Fundão. A música, eu toco música se calhar quase há 30 anos. E então o percurso académico foi um arranque mais teórico, ok? Eu estive a ter aulas de formação musical, solfejo, na orquestra da Tuna Académica da Universidade de Coimbra. Pronto, e aí é que começou o meu percurso em termos musicais, a sério. Só um momentinho. Estou, Ricardo? Estou, diz-me. Olha, tu podes vir quando à hora que quiseres, porque hoje é só inscrição, pagamento, está bem? É ao pé da junta, à porta ao lado. Ok. Então vá, Ricardo, até já. Olá. Tudo bem? Olá, Marcos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Estás bom? Oh, Lucas, isto hoje está muito movimentado. Olha, preciso de um número de telefone aqui para... hoje ainda não vai haver aula, é só inscrição, para levarem o pífaro, está bem? É. Pronto, ok. Estes são os pífaros. Já alguma vez tocaste? Não? Este é um pífaro que é igual para todos os alunos. Ok? Isto funciona às mil maravilhas. Isto vai ser mais ou menos 6 meses, a formação. Vamos apontar lá para o final da formação em abril. O horário é das 2 às 3, ok? Sábados. Há uma página de Instagram, que é a Escola do Pífaro, onde há as aulas que eu vou dar presenciais. Vocês têm lá os vídeos da explicação das aulas, passo a passo, a aula da fita cola, que é a primeira aula, ok? Em que vamos meter uma fita cola nos buracos e vamos só trabalhar em bocadura, ok? Depois começar a construir a partir daí a escala, a oitava, ok? Para irmos a passo e passo. Ok, let's recapitulate everything. You first, ok? Ok, come on, just you. Because when I was a child, I played the recorder and the flute in England. So I wanted to try and learn it again. My name is Kathy. I have lived here for 18 months and I've have the opportunity to come to the pífaro lessons. I love music and I wanted to learn. I love the festivals, so I wanted to learn more about the Portuguese music and festivals and culture and make new friends. It's fantastic. Simone Mendes, sou da Almaceda. Comecei a tocar o bombo através, porque desde pequenina coço o meu pai a fazê-los e a tocar. O meu pai foi o fundador dos bombos da Almaceda. Incutiu a paixão pelos bombos a mim e ao meu irmão, tocámos os dois nos bombos, Tive interesse em aprender a tocar o pífaro porque o senhor que tocava nos bombos já estava um bocadinho velhinho, vamos dizer assim, e a gente começou a pensar, quando o senhor falecer, quem é que vai continuar com isto? Sou Maria Vitória, venho de Almaceda também. Estou a aprender muito, sim. Não tinha noção que só para tirar um simples tom do pífaro tínhamos que inserir o sopro metade para dentro, metade para fora. Nós de início às vezes na brincadeira com o pífaro que o senhor tocava para os bombos. Andámos todos a experimentar, ninguém achávamos estranho, ninguém conseguir tirar uma nota disto aqui e realmente agora já se justificou o porquê, que nós todos tentámos que o sopro todo fosse todo para dentro do instrumento, enquanto não, que aqui já aprendemos isso aí, que foi parece uma coisa simples, mas que já fez muita diferença e agora pronto. O mais difícil é a parte da embocadura, pronto. É complicado a gente acertar na embocadura, mas isto quer um bocadinho de treino. Treino e prática. Adriana, venho de São Vicente da Beira, tenho 35 anos. A mim despertou-me tocar o pífaro porque o meu marido foi fundador dos bombos de São Vicente da Beira, no qual eles tinham lá o Carlos, que era o dos pífaros de Almaceda. Entretanto, pronto, eles não tinham uma pessoa mesmo fixa em São Vicente que soubesse tocar pífaro, tinham que sempre contratar ao Carlos ou outro pífaro que tivesse disponível. E depois eu vi, até através do meu marido, que havia o professor ia dar formação de pífaro e ele disse-me, olha, porque é que não vais aprender a tocar pífaro? Sempre davas continuidade. Já escusava de irmos buscar o pessoal de fora. Pronto, já tínhamos uma pessoa em São Vicente que soubesse tocar pífaro. Marcos, não, nunca toquei, portanto é a primeira vez, gostei muito da iniciativa, aliás já houve uma iniciativa no Fundão, mas eu não pude participar, e agora como foi aqui no sul da casa, aproveitei logo. Eu por acaso pensava que era mais fácil, mas pronto, é uma adaptação, neste momento ainda nos estamos a adaptar ao instrumento e à musicalidade do pífaro. Sim, é que os bombos é uma tradição aqui em várias aldeias e então nós temos sempre uma curiosidade em saber como é que é possível juntar as pessoas, uns tocam bombo e o pífaro é sempre uma referência porque é quem vai à frente, não é? E marca de certa maneira os tempos do bombo e portanto é uma forma de nós conseguirmos acompanhar Pronto, esta acaba por ser uma cerimónia, os bombos aqui nas aldeias acaba por ser uma cerimónia e nós todos queremos participar nessa cerimónia. Porque não podemos estar a tentar conservar as coisas só para nós, não, quanto mais pessoas souberem, mais peso tem. Ou seja, vamos vincular um ensino sistemático com objetivos de conservar a tradição, melhorar o que há a melhorar, não desvirtuar e facultar ao máximo de pessoas possível esse conhecimento. Claro que, pronto, há um número limite, seria ótimo enchermos um estádio de futebol e batermos o recorde do Guinness com pifareiros a tocar a música do pífaro. Isso era excelente, não é? Sons e Histórias do Fundão, uma série artístico-documental sobre os bombos no concelho.